sinto tão distante. Mesmo eu estando aqui. E aí, Revolution? Eu procuro uma saída pra mostrar o meu amor. E a cada vez que você diz que comigo não está feliz, que vai embora e esse é o nosso fim. Toda vez que eu olho pra ti, lembro o dia em que te conheci. Diga que ainda quer ficar aqui. Meu amor, não me deixe sozinha aqui. Ainda temos chance, acredita em mim. Meu amor, não me deixe aqui. Ainda temos chance, confie em mim. Oh, meu amor, não se vá. Oh, meu amor, não se vá. Oh, meu amor, não se vá. Banda Batidão do Melody! Sucesso! Lucas Revolution detona, meu produtor! Que comigo não está feliz, que vai embora e esse é o nosso fim. Toda vez que eu olho pra ti, lembro o dia em que te conheci.